estamos numa boa pescando pessoas no mar. Estamos numa boa pescando pessoas no mar. Aqui, numa pessoa, numa pessoa, numa pessoa. Só.